Bom, hoje então eu tô aqui com a Júlia e a gente hoje vai fazer um react da louça, da pia de louça sendo lavada. Tudo bem com você hoje, Júlia? Tudo certo, porque não sou eu que vou lavar a louça. Então eu vou ser o lavador de louça por conta de um processo histórico de reparação. Então eu sou o dono da pia hoje e a Júlia vai ser minha auxiliar, sendo que ela não precisava ser minha auxiliar, mas ela é um amorzinho, então ela vai me ajudar. Eu vou ajudar com o que eu vou fazer, não sabe? Vai secar. O quê? Você falou que ia me ajudar? Como você vai me ajudar? Vai me dar apoio moral? Então a Júlia vai me ajudar dando apoio moral hoje. E é isso. Então, Júlia, geralmente por onde você começa lavando a louça? Ah, não. Você me perguntou? Vou falar. Tem um método muito bem explícito do que fazer quando lavar a louça. Você tem que primeiro separar. Não sei se vai cair o celular. Você tem que primeiro separar todas as louças, colocar copos, talheres, pratos, tudo separadinho. Aí você lava primeiro os copos, depois os talheres, depois os pratos, depois as panelas. Bom, claramente percebemos que existe um jeito apolíneo de lavar a louça e um jeito dionisíaco. E os dois modos, eles se intercalam durante o período dos tempos e de todas as épocas. A Júlia tem um jeito mais apolíneo de lavar a louça. Eu, por exemplo, tenho um jeito mais dionisíaco. O meu processo é o seguinte: primeiro eu pego o prato, eu pego o que tiver na frente, aí eu tiro a comida, jogo no lixo, porque é importante para não Ah, não, sujar é, com certeza, não entupir a pia, e não entupir. mas isso a gente pressupõe que o comedor já deveria ter feito. Você acha que o lavador de louça ele sempre tem isso em mente que tem que tirar? Você tem que dar passo por passo. Não, mas eu acho que a pessoa que utilizou o prato antes já deveria ter a consciência de Ah, ter jogado o resto fora, entendi. entendeu? Mas aí é uma conversa, depende de cada cultura. Você não pode julgar uma cultura que você não está familiarizada com ela porque você não faz parte dela. Você não chega lá na Índia e fala que eles têm que comer carne. Porque isso seria errado. Isso seria. Não, carne de vaca. Isso seria culturalmente insensível da sua parte. São culturas diferentes. Então, cada lar é uma cultura. Neste Oh, tô lar. falando que essa é a minha cultura. Minha avó não faz isso, por exemplo. Mas eu É. acho que é o certo. Sua avó guarda a louça suja. É? Então você vai chegar pra ela e falar que tá errado? São culturas É diferentes, verdade. né? Acabei de perder no meu próprio jogo. Então, vamos começar. Deixa eu falar de novo meu passo a passo de lavar louça. Primeiro você tira a comida, o resto de comida que tiver, joga no lixo e aí você vai lavando até encher um lado da pia. A hora que encheu, você enxagua e coloca no cesto. Quando o cesto estiver cheio, aí você seca e coloca no armário. E aí você recomeça tudo de novo até acabar. E deixa por último as panelas, porque elas são as mais difíceis. E aí, se você tiver cansado e tiver com as mãos meio melequento, você fala para sua mãe lavar as panelas depois. Esse é o meu processo. Então vamos começar. Machista. Vamos começar a lavação da louça. A Júlia, como ela tem. Antes de entrar em letras, ela queria fazer história. Ela vai contar então um pouco pra gente a história das louças no Brasil. É com você, Júlia. Boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver ouvindo, caro espectador. Ai, Renan, vai ficar passando agora na minha frente para atacar os negócios no lixo, nada a ver, sabe? Não sei se vocês sabem, mas a história da louça, não só no Brasil como no mundo, ela é muito. Ai, como eu posso dizer? Ela é contada de uma maneira muito errada. No início dos tempos, o habitat natural dos homens, no caso, que eu estou sendo transfóbica também, homens cis, dos seres humanos, os machos humanos, o habitat natural deles era lavando louça. Porém, com o passar do tempo, eles foram ficando revoltados com isso porque começaram a não gostar muito de lavar louça. Tipo, no inverno, hoje tá frio, Renan tá tendo que pôr a mão ali na água gelada e tá meio triste, sabe? Não, mas posso fazer um comentário? Meu pai, ele colocou água quente, então se tiver muito frio, eu posso só botar água quente. E isso, meus amigos, é o capitalismo dando certo. Viu? Ancap. A gente Perdão, fala. desculpa interromper a sua palestra. Não. É interrupting com anarcocapitalismo tudo junto. Me perdi já. Ah, habitat natural. E aí, eles foram ficando meio tristes de ter que lavar a louça no frio, apesar do Renan não ter esse problema, porque ele cedeu ao capitalismo. E eles subverteram essa ordem e, num processo de violência psicológica, eles obrigaram as mulheres a começar a lavar a louça. E hoje em dia, as pessoas acham que mulher que tem que lavar a louça, mas é errado. O certo é o homem lavar a louça. Assim como o certo é o homem ficar em casa e não sair de casa pra não encher o saco, entendeu? Porque homem na rua enche o saco. Aí você ficar em casa ali cozinhando, lavando louça, tá de boa. Isso tá é verdade, eu gostaria de concordar com a companheira. A fala dela me contemplou e me completou, inclusive. Você vai virar dono de casa? Se você quiser, eu viro. Viro? Viro. Então eu quero, Renan. Então eu viro, dono de casa. Desculpa interromper a sua palestra de novo pra concordar com você e dizer que sua fala me contempla. Como se a opinião de homem importasse. Tá, essa é a história da louça, não tem muito mais o que dizer. Eu gostaria, eu acho que eu pedi pra você... É pra ouvir seu ouvido. Porque o homem tem que gritar pra ser ouvido nesse mundo feminista que a gente convive. É, feminista. É, eu pedi pra você falar sobre a história da louça no Brasil, mas eu esqueci um aspecto muito importante da história da louça, que ela não começa no Brasil. Então, pra você falar sobre a história da louça no Brasil, você primeiro precisa falar sobre a história da louça na China antiga. Então, eu posso só completar a tua fala com um pouco sobre a história da China antiga? Agora você já começou, vai, né? Então, na dinastia Ming, que ocorreu durante o século... Putz, você se lembra quando que é a dinastia Ming? Dinastia Ming, eu acho que é século 17, que foi um pouco antes da invasão imperialista do Japão. Dinastia Ming, a China, ela tinha uma tradição muito forte de fazer louça. E aí, as pessoas... A economia da China era basicamente voltada para louça. A China era uma grande campo largo. Eu preciso gritar. A China era uma grande campo largo, era só isso. Sim, eles faziam louça e arroz. Era só isso. Aí acabou a conclusão deles. E aí, quando os chineses vieram para o Brasil, eles não puderam fazer louça porque já existia campo largo. Aí os chineses nem tiveram arroz, que... Porque já tinha risoto em campo largo. Sim. E aí os chineses tiveram que mudar a economia deles e começar a fazer pastel. Então é assim que completa a história politicamente incorreta da louça. E está totalmente acurada essa história, eu verifiquei. No livro do Leandro Narlock, todo mundo sabe que Leandro Narlock é um grande historiador que nunca mentiu nos livros dele. Acabou de chegar um bilhete aqui, cara, Renan, perguntando o que, que a gente quer comer. Chegou um bilhete dos ouvintes? Chegou um bilhete dos ouvintes perguntando o que, que a gente vai querer comer essa noite. Júlio, o que, que você vai querer comer essa noite? Eu, pessoalmente, quero um pato assado... É com molho de laranja. Pato. Pede pro garçom. Assado. Isso. E tá, e agora de verdade, o que, que você quer pra eu escrever aqui? Qualquer coisa. Eu não tô com fome. Ah, eu não sei também. Pode ser um cheeseburger? É, pode ser. Um cheeseburger? Dois cheeseburger? Pode ser. Dois cheeseburger. Então... Salada? Pode ser com salada. Dois x salada. É só que eu queria falar burger, porque eu acho legal. Deu 9 minutos, Renan ainda não começou. Não, meu processo, eu esqueci de falar. Se tem louça lavada na pia, primeiro você tem que guardar a louça. Eu, como eu falei, como tem, não, tem, não tinha espaço na pia, eu tive que criar espaço, agora eu começo a lavar. Agora eu pego a bucha, passo a passo, daiai como lavar a louça. Homens, não se desesperem se você não tem uma mulher em casa. Eu ensino vocês a lavar a louça. Do mesmo jeito que tem vídeo tutorial pra mulher como arrumar chuveiro, tem que ter podcast pra homem tutorial pra aprender a lavar louça. Porque se ninguém ensinar a gente a lavar louça, a gente não vai saber. A gente vai morrer, a gente vai ter que comer arroz e feijão com o macarrão da semana passada. Ai, porque nojo. A gente não sabe lavar louça, ninguém nunca ensinou nós a lavar coitado louça. Dos homens. Nós somos a espécie mais deixada de lado da história. Da história. Pois é, falando nisso, tá tendo Copa Feminina e esses dias tá passando um jogo de homem na TV. Nada a ver passar jogo de homem. Sendo que tá acontecendo Copa do Mundo, sabe? Ninguém se importa. A história, ela vai perceber que eu tava certo. Porque olha o que a Julia tá falando. Já começou! A revolução feminista já começou. Daqui a pouco o homem branco não vai meter espaço na sociedade. Graças a Deus. Vamos ser subjugados, para meus companheiros. Deus. Vamos ser subjugados! Não deixemos! Vamos ocupar o lugar que é nosso. Tá, você tá parecendo um Bolsonaro também. Eu sou choque de cultura. Só que pareceu um Bolsonaro. Então, deixa eu explicar pra você. Isso é uma tática choque de cultura e bré. Ai, começou o intelectual. A relação de choque de cultura com bré. O bré, segundo a aula que eu fiz uma vez com a professora Maurini e não entendi direito, mas mesmo assim eu vou tentar dar minha opinião porque eu sou um homem branco e eu acho que eu sei de tudo. O bré, ele tinha um negócio assim. Ele não dava resposta pra você. Ele fazia um negócio. Ele fazia a peça de teatro dele. Eu preciso falar. Ele fazia a peça de teatro dele. E aí ele fazia você intuir, inferir aquilo que ele queria fazer. Então ele não falava assim, ó, vocês precisam se revoltar contra os nazistas, porque nazismo é errado. Ele fazia uma peça de teatro com uma mãe nazista. Tem uma peça assim, que eu não lembro qual que é. Acho que é Mãe Coragem, alguma coisa assim. Daí ele fazia uma mãe nazista e ela perdia tudo, os filhos dela, enfim. Dava tudo errado, porque daí era a audiência que deveria surgir com uma ideia de como não cair nesse mesmo errado. É tipo, sabe, aquele negócio da tese, antítese e síntese? Então, a maioria do teatro grego, ele surgiu para ser pedagógico. Ele tinha, então, a tese, a antítese, e ele te dava a resposta. No teatro do Bré, ele não te dá a resposta, ele quer que você seja a resposta. Então, ele te dá a tese, a antítese, e você vai surgir com a resposta contra aquilo que aparece na peça. Choque de cultura é a mesma coisa. Não é pra você imitar o choque de cultura, é pra você olhar aquilo que eles estão expondo, escancarando na nossa sociedade, e você pensar, porra, é verdade, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade racista e machista, então vamos tentar não ser tão machista e racista, tá ligado? Então é isso. Disse o homem que nunca leu Bré nem o livro do choque de cultura. E que parou esses 3 minutos aí que tava falando e não tá lavando a louça. Então o react de lavar a louça não tá dando muito certo. Mas assim, a gente tem que ter às vezes um pouco de coragem pra expor aquilo que a gente não sabe. Porque a gente só falar aquilo que a gente sabe, a gente nunca vai aprender nada. Então a gente tem que ter coragem pra falar aquilo que a gente não sabe também. Isso exige coragem. Então você que tá ouvindo, tenha coragem de falar o que você não sabe também. Mas pra falar assim, ah, então, não sei, né? Pra falar, ah, é assim. É que é no erro que você aprende, já diria Paulo Freire. Disse o homem que nunca leu Paulo Freire. Então faça o react dessa louça. Ela tá muito grudenta, Renan? Ela tá grudenta, mas eu tô dando conta. Você precisa ter coragem também pra lavar a louça. Eu já diria Hemingway, coragem é graça sob pressão. Então você precisa ter coragem para lavar a louça, precisa ter graça diante da pressão que é lavar uma colher cheia de meleca de macarrão. E essa louça é de quando? Me conte, Renan. Do almoço que eu prometi para minha mãe que ia lavar e até agora não lavei. Até agora? Por quê? Que horas são agora? Agora são 8 horas da noite e eu não lavei. Chega 9 horas. Agora, eita nós. Agora são 9 horas da noite e eu não lavei porque eu não tava muito afim. Ok. Tá, e agora? Você acabou de lavar a louça do macarrão, qual é a próxima louça aí que você vai lavar? Tô lavando uma colher azul, ela tem um design bem bonito, ela é bem interessante. O ruim, eu queria fazer um review dessa colher. Essa colher, ela não segura direito, porque quando você precisa pegar um objeto pesado, uma comida pesada, ela torta? ela entorta, ela não tem firmeza na pegada. Molenga, esta colher azul. Sim, apesar mas de ela, muito bonita. Ela é bonita, mas não serve pra nada. Como é, umas pessoas que eu conheço aí. Nossa, eu tentei dar um indireto, mas não tá ninguém, só queria ser insensível mesmo. Eu achei que era pra mim. Você é nem bonita, é? Vira aqui, ó. Vira aqui. Esse rapaz tentando me subjugar. Não. Machista. Nunca, jamais. Tá, e me conte agora, terminou aqui essa louça do macarrão. O que é essa próxima louça aí, rapaz? Então, eu queria redizer o que eu já disse antes, que é um negócio. Eu falei que eu lavava qualquer coisa que vinha antes. Só que não, geralmente eu lavo as colheres, porque colher é mais fácil de lavar. O ruim de lavar a colher primeiro é que ela fica embaixo do negócio, da minha bacia de lavar louça. E aí, depois, quando eu vou lavar o prato, tem umas colheres e eu não consigo encaixar direito o prato. Mas é a vida. Cada vez, quando lavar louça é uma experiência que te ensina a lidar com a vida. Você vai fazendo as coisas do seu jeito e uma hora você vai ter que lidar com os erros que você cometeu no passado. E você vai ter que aprender a criar uma estratégia de superá-los. Então, lavar louça ensina a viver. Já teve um momento, sei lá, não teve linguística, mas literatura, acadêmico de letras, agora foi um momento coach. Sim. Qual o próximo momento? Porque, qual que é o nome do nosso podcast mesmo? Se beber não... Reage. Reage, se beber não reage. A gente não tá bebendo. E por isso a gente tá reagindo. É um erro. Então a gente tem que fazer outro podcast só bebendo, então. E a gente não pode reagir. Sim. Ai. Eu queria mandar um abraço pro Uiere, que é o nosso único ouvinte. Uiere. Uiere. Uiere. Você é o que faz o nosso mundo girar, Uiere. É verdade. Obrigado por tudo. Eu acho que você dá um pouco de atenção demais pra gente. Você não devia incentivar a gente a fazer essas coisas. É verdade, Uiere. Deixa. Mas você é legal. É, não. Você é legal. Mas você sabe, olha que besteira que você tá incentivando. Ah, mas é legal. É verdade. Você achou que não seria interessante um react de lavar louça, né? Olha como tá interessante. Eu já ensinei as pessoas várias coisas sobre a vida, sobre o universo. E não tá ensinando os homens a lavar louça, eles vão continuar aí. Eu tô ensinando homens, vocês sabem, vocês têm no DNA de vocês a capacidade de lavar louça. Você só precisa encontrar a força pra fazer isso. No DNA de vocês tá o habitat natural de vocês, vocês vão sentir. É tipo quando vocês falam assim, a mulher nasceu pra ser mãe, o homem nasceu pra lavar uma louça, entendeu? Isso é mentira, eu gostaria de discordar. Desculpa, eu não quero te roubar teu lugar de fala, mas assim... Não tem, o homem não tem que ter opinião. Me perdoa, então, vou ficar quieto. Desculpa, pessoal. Pode falar, discorde. Posso falar? Eu deixo. A Júlia, então, me deu um desconto e me concedeu um lugar de fala. Não, é lugar de fala. Um lugar de fala. Um momento de fala. Um momento, um metro cúbico de fala. Tá perdendo teu tempo aí. Tá, sabe? Eu esqueci que eu ia falar. Ah, sim, sobre homens ser natural com o homem lavar louça. Eu discordo porque o homem primitivo, ele não tinha louça pra lavar, ele comia com a mão. Louça é um negócio que é totalmente recente. Você acha que ele não lavava a mão depois, Renan? Tô mole. Perdi no meu próprio jogo de novo. Tô mole, simplesmente. Mas eu posso comentar um negócio? Apesar de estar errado, como grande parte do tempo eu tô, como homem branco que sou, eu não me nego, eu ainda me dou o direito de falar, mesmo provavelmente estando errado. Então eu gostaria de falar novamente. Sobre esse negócio do homem primitivo. O homem primitivo, ele não tinha muita coisa, ele simplesmente... morava num lugarzinho, aí tinha umas árvores com umas frutas, ele ia lá comer as frutas. A hora que acabava as frutas, ele saía daquele lugar e ia comer outro lugar. E como ele era... mudava direto, como que chama isso? Putz. Enfim, ele mudava direto... Ai, calma, tá aqui, ó. Sedentário... Não. Nômade. Nômade. Como ele era nômade, ele não carregava muita coisa. Porque se ele criasse laços com aquele lugar, ele ia... morrer de fome. É, ele ia morrer de fome. Então, a vida dele era andar de lugar em lugar. Então, ele não tinha, tipo, um armário. Ele não tinha... Uma pia, louça. Ele não tinha... bijuteria. Talvez tivesse bijuteria, mas ele não tinha tantos objetos como a gente tem hoje. Livro, a gente tem... Ó, meu quarto é cheio de coisa. Eu preciso de todas essas coisas pra viver? Provavelmente não, mas eu gosto das minhas coisas. Eu gosto dos meus livros, eu gosto de viver na minha cama, nas minhas cobertas. Mas o homem primitivo, ele não tinha isso. Então, você veja comigo. Você acha que é uma boa troca? Porque o homem primitivo, ele não tinha tanta coisa, mas ele tinha muitas habilidades. Então, ele tinha habilidade de subir nas árvores. Ele conhecia bastante sobre frutas, porque ele tinha que saber de tudo para sobreviver. Ele tinha, como se diz, um conhecimento científico sobre as coisas, em comparação com a gente, muito maior. Por exemplo, eu faço faculdade de letras. Eu sei bastante coisa sobre letras, mas eu não sei nada sobre as estrelas, não sei nada sobre a terra, não sei nada sobre o mar, não sei nada... Parece uma poesia. Porque eu faço letras, exatamente. Eu não sei nada sobre muita coisa. Eu sei bastante coisa sobre letras, não o suficiente. Em comparação comigo, o homem primitivo, ele tinha um conhecimento universal muito mais aprofundado que o meu. Porque ele precisava para sobreviver na época que ele vivia. Em troca desse conhecimento universal, por viver num lugar só, a gente ganha coisas. Você tá gritando. Coisas que juntam pó e cria aranha. Ai, que horror. E não sei se valia a pena tanto assim. A gente tem, por exemplo, um computador pra poder mandar mensagem pras pessoas. E poder ver vídeo do Nando Moura no YouTube. Não sei se valeu a pena. Se bem que os homens primitivos, o ser humano primitivo, né? Vamos ser integral aí, vamos integrar todos os gêneros aí. Eles deviam ter outros problemas, sabe? Tipo, sei lá. Como que eles matavam os dinossauros? Você tá pirando agora. Eu tô falando sério. Júlia, meu podcast é coisa séria. É tão sério que você não tá reagindo à louça. Parou de lavar a louça aqui. Eu acho que eu vou ter que parar a gravação para terminar essa louça. Os amigos, o Iere... Que é a única pessoa que ouve esse podcast. Ele precisa saber disso. Ele precisa. Um conhecimento necessário. Que conhecimento? Sobre o ser humano primitivo. Você tá supondo, Renan. Não, isso é real. Leia o livro... Universo Invisível. Não, tava lendo no começo do ano um livro do... Hakiki, não sei. Um historiador israelense. Provavelmente xenofóbico. Ah, mas com israelense pode ser xenofóbico. Amigos, deixa eu dar uma lição pra vocês. Não pode ser xenofóbico. É errado, é feio. A não ser que a pessoa seja israelense ou estadunidense. Aí você pode ser xenofóbico à vontade. Como você vai ser xenofóbico com Israel se não existe? Tomou ali de novo. Israel não existe? Não. Como assim? Não existe. There is not such a thing. Eu acho que existe. Não existe. Israel não existe? Não existe. Que universo paralelo que a gente vive que não existe Israel? Quer dizer que a Palestina ganhou? A Palestina ganhou, meus amigos! Finalmente existe paz em Gaza. Yes! A gente vive nesse universo agora. É só uma questão de posicionamento político, Renan. Você não entende das coisas. Não, eu não entendi. Mas Israel existe. Você fingir que ele não existe não quer dizer que ele vai desaparecer. Tipo, racismo. Não adianta você fingir que não existe racismo. Não é assim que funciona, rapaz. Não reconhecer a legitimidade, entendeu? Ah, entendi. Agora você tá certo e eu tava errado de novo. 3-0 pra Júlia. Como se eu não sei nem por que eu tento competir com você, sendo que você tá sempre certo. Você é bobo. Desculpa por ser homem. Ai, meu Deus, credo. Eu aprendi esse meme, agora eu uso ele direto. Ai, Iere, sério, nem ligue pra este homem. Ó, então... Voltando à louça. Então, voltando à louça. Agora que eu preenchi um espaço decente aqui na minha pia de louça ensaboada, eu começo a enxaguá-las. Enxaguá-las pra colocar elas na bacia de louça limpa. Pra, novamente, quando esse espaço estiver vazio novamente, eu poder enchê-los de louça ensaboada. E eu imagino que esse podcast deve ficar muito entretenimentor, entretível. Sei lá, cadê? Divertido. É, eu não sei. Eu espero que sim. Quem que não gosta de um react de louça, Júlia? É a coisa mais genial que a gente já fez na vida. Um react de lavar louça. E como que tá? Ah, você já falou da água, tá quentinha, isso? Não, no momento não tá porque eu sou corajoso. Eu lavo a louça no frio mesmo, porque eu sou macho. Tá achando o quê, rapaz? Ok. Mentira, nem tá tão frio assim pra lavar. Ah, deixa eu comentar um negócio. A Júlia odeia quando eu lavo louça, porque eu passo muito tempo ensaboando a louça. Ah, mas demora. Mas é que eu gosto. Você demora em tudo. Eu sei, mas eu gosto de ter carinho com a louça. É a minha louça, sabe? Sabe. Eu quero que ela se sinta feliz, eu quero que ela se sinta bem comigo, sabe? A louça não é qualquer coisa, não é qualquer objeto que você simplesmente enfia o sabão e depois passa água. Tem que ter uma certa delicadeza. Sabe, passou meia hora quase e você lavou meia louça. Mas é assim que eu faço as coisas. Eu passei, dessas meia hora que passou, eu passei 15 minutos lavando louça e 15 minutos ensinando as pessoas como ser gente. Sabe. Eu quero que você comente sobre o meu novo sotaque curitibano. É tão horrível. Eu não sei porque eu peguei um sotaque curitibano muito feio, mas eu não consigo largar. Eu não sei. No começo do ano, quando você fez a capa dos calouros, você foi muito criticado porque você colocou... Qual que era? Capivara. Não era capivara. Eu coloquei capivara e araucária. Não, tava escrito calouros... De letras. De letras. Uhum. E agora ele tá falando de letras. Como que você... Nem sei como que você fala. Foi muito criticado, mas ele falou... Não, porque eu falo assim. Você tem que dar o contexto. Pessoas... Não, tem que dar o contexto. É porque eu fiz a capa... Deixa eu dar o contexto, então. Renan fez a capa pra colocar pros calouros. E aí ele fez uma transcrição fonética na capa, tipo, escrito... calouros de letras. Ao invés de calouros de letras. De. E isso gerou uma animosidade entre os nossos amigos, porque eles não aceitaram. Eles falaram que eles falam de, que eles não falam de, e que Curitiba é de, não é de. E aí Renan falou, eu acho que é de, porque eu falo de, todo mundo fala de. Vocês estão pirando falar de. Agora Renan tá muito de. Capaz, fala leite quente, Renan. Leite quente. Ah, agora forçou. Mas tá falando leite quente? Não. Tá. Não, eu não sou tão curitibano assim. Tá bem. Eu sempre estranhei, posso comentar? Eu sempre estranhei porque eu nunca fui tão curitibano assim. As pessoas têm esse estereótipo do curitibano, que ele fala leite quente, só que eu nunca conheci ninguém que falasse leite quente. Eu acho que quem fala leite quente é o pessoal do Santa Felicidade, tá ligado? Do Batel, são os curitibanos nativos. Que inventaram que Curitiba é só o Batel e Santa Felicidade. Só que eu vim do SIC, tá ligado? Então eu falo assim, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Tô ligada, Renan. E tipo, meu pai é de Santa Catarina, minha mãe é de Cascavel, então eu falo que nem um caipira barriga verde. Barriga verde é quem... Eu achava que era de quem morava, nasci em Santa Catarina, mas eu acho que barriga verde é só quem nasce em Florianópolis. Viu? Vocês repararam na produção do verde? É, eu tenho... O meu R, ele tá cada vez mais forte. Forte. Eu tô cada vez pior nesse sentido. Eu lembro que eu morei um ano em Paranaguá e eu peguei muito forte o sotaque Parnanguara. Agora eu tô... Depois que eu voltei de Paranaguá já tem quase 15 anos já. Agora que eu peguei o curitibanês de jeito. Eu acho que é porque eu tô frequentando muito o centro. Só pode ser isso, sabe? Mas é que é tipo, na UTF tem gente de todo lugar. Talvez seja por isso que eu vejo os cariocas, os baianos falando. Eu quero falar, pô, eu sei falar com sotaque também. Eu quero mostrar o meu sotaque. Talvez você já isso. Falava com o seu sotaque, Renan. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Curitiba. Então, quanto mais eu odeio o Curitiba, mais inconscientemente eu demonstro meu amor pelo meu sotaque. Eu acho que só pode ser isso. Porque, cara, Curitiba é o pior... Eu não sei se é o pior lugar do mundo, mas, tipo, a Curitiba mítica, que o Jaime Lerner inventou nos anos 70, é... Ah, eu tenho uma preguiça dela, sabe? Eu tenho uma preguiça dessa Curitiba mítica, porque primeiro que ela não existe, já diria o grupo de rap Jack. Curitiba também tem periferia. Não sei se fala Jack ou J-A-C, mas enfim. O grupo de rap, inclusive, ganhou um prêmio esses dias, sabia? Você já ouviu? Chegou na tua escola uma música que era tipo Sique, Cidade Industrial? Uhum. Tenho certeza. A cidade, o medo do mal. Na periferia, e na periferia você é só mais um suspeito. É assim que. Eu não sei. Não chegou? Eu lembro que você cantou isso, mas eu não sei se você sabia isso antes agora. É. Já faz tempo que eu conheço. É tipo 2005, ficou bem famosa essa música. Eu não sabia quem cantava. Daí, esses tempos eu fui atrás. É um grupo chamado Jaque ou J-A-C. E aí eles lançaram uma música esse tempo atrás que, mano, é muito boa. E tipo, o flow do cara. Os caras, tipo, eles... É atual, sabe? Não é, tipo, aquele flow das antigas. Achei bem legal. Achei bem legal isso. Porque eles, tipo, eles não... Eles se atualizaram, tá ligado? Eles continuam sendo... tendo a mensagem que eles tinham antes. Só que eles se atualizaram. A estética deles é atual. Tipo, do videoclipe. E... O flow deles é atual também. Virou um podcast rap. Virou um podcast rap agora. E eu queria comentar que eu lembro muito bem... Que a primeira vez que eu vi essa música inteira, eu lembro que os caras falam que... alguma coisa sobre enfrentar os patrões de nossos pais. E eu ficava muito chocado com isso, porque eu achava... Pô, o patrão do meu pai é o cara que dá emprego pro meu pai. Por que eu vou querer brigar com ele, tá ligado? Ele que dá dinheiro pro meu pai. Só que agora eu entendo que, tipo, a mensagem do Jaque, do J-A-C, é totalmente... Luta de classes, tá ligado? Porque eles perceberam isso da luta de classes, eles são totalmente políticos, tá ligado? E o rap, ele tem muito isso, apesar de ele não tomar, tipo, partido, ele não, um cara do rap, ele não fala, por exemplo, ah, eu sou do PSOL, eu sou do PT, ele não vai falar com isso com todas as letras, até porque, como diz meu amigo Luiz Rosa, que vai ter que ouvir esse podcast agora, ele citou uma pessoa que ele fala, ah, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou negra. Então, acho que as pessoas têm essa identificação maior... por exemplo, com um político em especial do que um partido, as pessoas do rap, as pessoas da periferia. Então, eu vejo, por exemplo, no rap, as pessoas têm essa identificação forte com a Marielle, com a morte da Marielle, tá ligado? Mas não necessariamente com o pessoal, mas eles veem na Marielle alguém da periferia que lutava por eles e que morreu de uma forma horrível por conta disso, mas não necessariamente com o pessoal. É só um jeito de falar sobre rap e política. Um podcast sobre louça, react de louça. Que inclusive não tá lavando. Eu tô hoje, eu lavei metade. 33 minutos pra lavar metade. Tá, mas eu preciso manter meu público entretido. Mas eles estão aqui pelo react da louça, Renan. Eles estão por tudo. Minha mente é um diamante. Nunca se sabe o que vai sair de lá. Eu acho que... Não. O que foi? Eu... Fiquei com preguiça agora. Ninguém vai ouvir isso até o fim. O Ierê, se você está ouvindo agora, você ganha um prêmio, R$1 milhão. Só precisa mandar uma mensagem falando alô Renan, você ganha automaticamente R$1 milhão. Se você atingiu a marca de 33 minutos desse podcast, você ganhou R$1 milhão, que deve ser descontado durante 1 milhão de anos, R$1 por mês. Por ano. E o que criou as regras? Ai, ai. Tá. Não sabe fazer conta, coitado de mim. 1 milhão de meses. Melhor, 1 milhão de meses, R$1 por mês. Espero que você sobreviva até lá. Porque eu sei que eu vou sobreviver, porque eu acredito na tecnologia. Ai, que sono. A tecnologia vai fazer o homem ser invencível e imortal. Mãe, aproveita que você tá aqui, me fala aqui sobre tecnologia. Você acredita que a tecnologia vai fazer o homem ser imortal em algum dia? Não, só vai tomar o lugar do homem. Assim essa reflexão gosto. Foi muito forte. Enfim, eu não esperava ver uma coisa dessa de você. Você foi muito filosófica agora. Ah, é? Podemos encerrar o podcast? Porque eu cansei. Tudo bem, então. A Júlia cansou, porque ela não tem força pra aguentar até o fim. Vai dar mais está... uma hora aqui. Okay, a louça está meio lavada, agora terminarei ela em 5 minutos. Sendo que demorei 34 pra lavar 50% dela. Mas é assim que eu faço as coisas, sabe? Um pouco de ensinamento sobre o mundo, um pouco sobre a louça sendo lavada. E é assim que as coisas funcionam. A gente nem terminou de falar sobre o meu sotaque, mas tudo bem. Aqui é Pontos Soltos. Aqui é... como é que é? Cliffhanger. Cliffhanger. Sabe cliffhanger? Não. É tipo uma estratégia de narrativa pra você fazer o teu leitor ou espectador assistir o próximo episódio. Que é você deixar uma ponta solta pra pessoa ver no próximo episódio. E isso foi baseado... Cliffhanger. Cliffhanger é tipo você ficar... Cliff é montanha? É penhasco? É clímax o nome, Renan. Não é clímax. É sim. Não é clímax. Deixa eu explicar. Você ficar preso num cliff, que é um penhasco, e hanger, ficar pendurado num penhasco, por exemplo, caindo. Então você fazia um episódio e falava que o teu mocinho tava preso num penhasco, e perigava cair, por exemplo. E você tinha que ler o próximo... o próximo livro ou o próximo radionovela pra saber se o mocinho ia ou não cair. Deixava você nessa expectativa. Então é daí que surgiu o termo cliffhanger. Então eu vou deixar vocês agora com esse cliffhanger sobre o que será que aconteceu. Não é clímax. Clímax é diferente. Sim. Não é. Porque o cliffhanger é de uma coisa que é seriada. E o clímax... Mas não no é. Machado de Assis você vai ler, tem um clímax todo final de capítulo pra você ler o próximo. Tá, mas não é a mesma coisa. É. Clímax que fala em português, nessa, menino. Não é clímax. Clímax é uma coisa diferente. O cliffhanger é pra você ler o próximo. Tá, o clímax... Tá, mas você não entende. O clímax é uma coisa que tem pode ou não ter resolução. O cliffhanger não. Nunca tem... Ele te faz vir ler o próximo coisa. Enfim, já expliquei. E vocês vão ficar com esse cliffhanger na expectativa de saber o que aconteceu com o sotaque do Renan. E vai ser o próximo episódio. O que aconteceu com o sotaque do Renan? Queremos saber, exigimos saber o que aconteceu com o sotaque do Renan. Muito boa noite, muito obrigado. O Iere, fale comigo para ganhar seus 1 milhão de reais.